Esse é mais um CD produzido pelo DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Dali, DJ Nando Eletrizante! Sonha, foi o quê? Você está curtindo o DJ.